Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra com Bispo Alexandre Rodrigues, uma voz profética preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que tem a preocupação em ministrar a palavra de Deus ao povo do Senhor nestes últimos dias. Sempre uma palavra pautada na Escritura, sempre uma palavra que seja extraída da Bíblia, e não somente extraída, mas uma palavra que é comprometida com uma exegese bíblica segundo o texto e o contexto. É importante, portanto, que vocês que assistem a este programa, que acompanham a este programa, tenham sempre nas mãos a Bíblia Sagrada para fazer as devidas conferências do texto, e assim nós podermos, então, alcançar uma compreensão clara e pura e verdadeira a respeito do que seja, de fato, a vontade eterna de Deus para o seu povo, para a sua Igreja. Abram as suas Bíblias em nome de Jesus, no livro do Apocalipse, capítulo 2, e leamos então os versículos 4, 5, 6 e 7, que nos dizem assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amados, nós temos falado recentemente, desde há alguns sábados, temos falado sobre as sete cartas que se encontram aqui no Apocalipse, capítulos 2 e capítulo 3. São sete cartas proféticas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São cartas que o próprio Jesus Cristo falou para que João escrevesse e enviasse às sete igrejas da Ásia Menor daquele tempo, que profeticamente, segundo a revelação do Apocalipse, faz referência profética à igreja do Senhor Jesus Cristo, a sua única igreja ao longo de sua história, ao longo de sua trajetória, sendo cada uma dessas cartas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e assim por diante, um período específico da história da igreja. Éfeso, a igreja no final do primeiro século, e Laodiceia, a última igreja, e portanto a igreja do século 19, 20 e 21, a igreja dos dias atuais. E cada uma das cartas, portanto, referindo-se a um período profético. Na medida em que nós lemos ou que nós lermos e estudarmos essas cartas neste programa, vocês perceberão como que Jesus, de fato, ele não somente previu, mas ele anunciou e ele declarou como seria a história da igreja. Ele, de antemão, ele avisou a sua igreja, de maneira profética, sobre os seus desvios, sobre as suas quedas, sobre também aquilo de positivo que ela haveria de ter, de maneira que hoje, quando nós, os cristãos do tempo presente, olhamos a história da igreja, olhamos para a igreja, não com uma visão fracionada, uma visão estanque, uma visão limitada, mas quando nós olhamos, mediante a palavra, numa perspectiva longitudinal, do primeiro século até chegarmos no nosso atual século, nós teremos um conhecimento da igreja na sua história, da igreja na sua trajetória, nós veremos como foi o desdobramento dessa igreja, como foi a progressão dessa igreja ao longo da sua história, e assim nós teremos meios de julgar muitas coisas negativas que hoje estão no seio da igreja. Nós vamos encontrar as origens de tanto paganismo, de tanto esoterismo, de tantas coisas erradas e pagãs que atualmente se encontram no meio do povo de Deus. Nós vamos verificar também que Jesus, o cabeça da igreja, o noivo da igreja, ele reprova um tanto de práticas malignas que ao longo do tempo entraram no seio da igreja. Logo na primeira carta, nós vemos como que Jesus, ele repreende e ele reprova a igreja do final do primeiro século, dizendo no versículo 4, que ela abandonou o seu primeiro amor. E como nós colocamos na semana passada, este abandono do primeiro amor é a porta para todas as apostasias, é a porta para todos os desvios. Haja vista que a única coisa que mantém um servo de Deus e a igreja de Deus fiel ao seu Senhor é o amor por ele. Outra coisa não é capaz de manter essa fidelidade. Quando nós lemos o Apocalipse, nós vamos encontrar que Jesus, o Cordeiro, se coloca numa posição simbólica de o noivo da igreja. A igreja noiva, a esposa e o Cordeiro noivo, o esposo, onde ali haverá um grande casamento no final do Apocalipse, no capítulo 19, você vai encontrar as bodas do Cordeiro, e então nos capítulos 21 e 22 finais, vamos encontrar a igreja já casada, a esposa do Cordeiro, juntamente com ele, nesse grande conúbio já profetizado ao longo de toda a Escritura. Esse é o supremo propósito de Deus. Mas veja, o Senhor deixou na terra a sua igreja, e ele disse que ela deveria aguardar pelo seu retorno. Então pense nisso. Pense quando Jesus Cristo, ao ascender aos céus, falou ali para os primeiros apóstolos, dizendo: olha, me aguardem, porque eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Ou seja, a promessa do retorno da vinda de Cristo, do retorno de Cristo, é uma promessa que se encontrava no coração da igreja primitiva, a expectativa, a esperança do retorno, esse desejo de que o Senhor voltasse logo. Mas Jesus profetiza, nos dizendo que a igreja, na sua história, na sua luta, no seu labor, aqui na terra, peregrinando e aguardando pelo regresso do noivo, ela haveria de abandonar o primeiro amor. Agora imagine comigo, queridos, quando a noiva já não mais tem aquele primeiro amor pelo seu noivo, ou quando a igreja já não tem mais aquele primeiro amor, aquele melhor amor, aquele amor intenso que vê apenas o Senhor como alvo. Quando se perde isso, agora a igreja, ela está sujeita a toda sorte de degradação. É por isso que aqui se estabelece o início de toda sorte de degradação, que será revelada, portanto, ao longo das demais cartas, ao longo dos demais períodos históricos da igreja, como veremos em mensagens subsequentes. Entretanto, o Senhor intervém e reprova a igreja, depois de elogiá-la, dizendo que ela era uma igreja perseverante, era uma igreja que honrava com o nome do Senhor, e era uma igreja que zelava pela palavra do Senhor, a ponto de colocar à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Eu queria apenas abrir um parêntese aqui e perguntar a você que está em casa, volte-se à sobriedade e reflita comigo. Se a igreja do primeiro século, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 2, colocava à prova aqueles que naquele tempo se diziam apóstolos e não eram, e eram então considerados mentirosos, eu pergunto, a igreja do século 21 tem o mesmo direito de colocar à prova aqueles que se dizem apóstolos nos nossos dias? Ora, e qual é a maneira de colocar aqueles que se dizem apóstolos à prova? A maneira é você ouvir o falar desses apóstolos atuais e fazer uma verificação com a Escritura. Será que o apóstolo fulano, o apóstolo beltrano, o apóstolo ciclano, será que eles estão falando a mesma verdade apostólica que Pedro, que Paulo, que João falaram? Ou será que eles estão com um falar diferente, um falar totalmente afastado da fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos e se encontra aqui registrada na Bíblia Sagrada? Ora, é preciso nós pensarmos sobre isso. Eu sei que a igreja do tempo presente é uma igreja que olha para a sua experiência com um olhar apaixonado, olha para os líderes com um olhar romântico. Entretanto, antes de tudo e acima de tudo, a igreja tem um compromisso com Jesus Cristo, com o seu cabeça, com o seu noivo. O nosso compromisso não é com as instituições religiosas. O nosso compromisso não deve ser com os homens, ainda que eles possam ter ali a sua história, a sua trajetória. O nosso único e maior compromisso é com Jesus Cristo e com a sua palavra. Quando você coloca isso de lado, esse compromisso com a verdade, qualquer outro compromisso espiritual não pode ser de fato um compromisso com Deus, porque você deixou de lado a única referência da verdade, que é a Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus para os homens. Mas Jesus, ele então entra aqui na história da igreja, mediante a profecia, e ele então reprova o abandono do primeiro amor que a igreja teve logo no final do primeiro século. Ele diz, olha, lembra-te, pois, versículo 5, de onde caíste. Ele convida a igreja a refletir, a pensar. Por que os cristãos do tempo presente resistem tanto pensar? Por que resistem à reflexão? Nós temos que ser pessoas pensantes, que refletem, que consideram, que leem a Escritura e que ponderem diante de Deus. Há em nossos corações, porventura, um real desejo de servir a Deus segundo a sua palavra? Ou será que nós não estamos no meio do povo de Deus, simplesmente por causa dos seus ativismos, das suas campanhas, com interesses materiais, com interesses amorosos, com interesses pessoais? Temos que considerar isso. Essa mensagem é um apelo aos verdadeiros servos de Deus para que ouçam a voz do Espírito de Deus. Como diz no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você, meu querido irmão, tem ouvido a voz do Espírito de Deus? Mas não estou dizendo dessas experiências subjetivas e duvidosas daqueles que dizem que estão ouvindo vozes. Isso é muito perigoso. Eu sei que o Espírito Santo, ele fala aos seus servos do modo como ele bem deseja. Entretanto, você deve submeter todas as vozes, sejam as vozes sobrenaturais ou sejam as vozes daqueles que pregam nos púlpitos, você deve submeter todas as vozes e todo o falar, a voz do Espírito de Deus, que fala a partir das páginas da Escritura Sagrada. Mais do que nunca é necessário que nós nos voltemos à Bíblia. Veja, lembra-te, pois, de onde caíste. Ontem à noite, eu assistia a um programa evangélico de televisão que falava, ali era, na verdade, era um debate bíblico entre professores de teologias e pastores, e um deles trouxe uma informação muito importante quando ele declarou dizendo que mais da metade, 51%, segundo pesquisas dos pastores evangélicos do Brasil, nunca leram a escritura de Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22. Eu pergunto, ora, como é que nós pastores podemos conduzir o rebanho de Deus se nos falta o conhecimento elementar e rudimentar da verdade? Como é que nós podemos conduzir a igreja se nós já não sabemos distinguir entre antiga e nova aliança? Se nós fazemos uma mistura? E se assim é com aqueles que conduzem, e isso eu falo a partir de dados e de pesquisas de institutos religiosos, eu imagino agora, e a igreja do Senhor, aqueles que não são pastores? Ora, queridos, vamos ouvir a voz do Espírito de Deus, que nos diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, quando foi, em que momento a igreja abandonou as bases da doutrina, da ortodoxia bíblica? Quando foi, onde foi que a igreja se afastou da esperança do advento de nosso Senhor Jesus Cristo? Quando foi, em que lugar a igreja abandonou a prática de uma vida cristã saudável, de acordo com o Novo Testamento? Para chegar a uma atual condição de uma vida de campanha, de dinheiro, de comércio no meio do povo de Deus, porque toda aquela pessoa que tem uma visão clara não pode negar, quem pode ver não nega certamente que hoje, com esse tal do evangelho da prosperidade, isso é um comércio no meio do povo de Deus. Pessoas que são importadas e vêm para o Brasil dizer que Deus vai abençoar aqueles que derem uma oferta de tanto. Quando foi, meu irmão? Seja sóbrio, em nome de Jesus, dê a ti mesmo uma oportunidade de enxergar o que está acontecendo no meio do povo de Deus. Onde foi que você viu, quando foi na Escritura, que um profeta do Antigo Testamento cobrou por alguma bênção que ele entregou ao povo de Deus? Pergunte à Bíblia se Jeremias fez isso, se Isaías fez isso, se Daniel fez isso, se Oséias fez isso. Antes, pelo contrário, eles davam-se a si mesmo a despeito de qualquer coisa, mesmo em face da rejeição do povo de Deus. Pergunte, meu irmão, quando foi que Jesus Cristo, em seu ministério, ou mesmo João Batista, antes de Cristo, quando foi que eles entregaram alguma profecia, ou ofereceram alguma bênção em troca de algum benefício material? Antes, ensinou Jesus Cristo e nos deu uma ordem dizendo, de graça recebestes, de graça dai. Aqui eu não estou sendo contra as ofertas, haja vista que o ato do ofertar faz parte da mordomia cristã na Bíblia Sagrada. Entretanto, eu faço referência ao engodo, como que se promove bênçãos na igreja em troca de algum dinheiro. Quando a bênção de Deus é oferecida em troca de um retorno material. Nunca Jesus Cristo fez isso. Quando foi que os apóstolos, que Pedro fez isso, que João fez isso, que Paulo fez isso? Ora, se isto não é uma prática bíblica, pelo contrário, é uma prática reprovada pela Escritura, então você, como um verdadeiro cristão, eu como verdadeiro cristão, e toda igreja que se intitula verdadeiramente cristã, precisa abominar, e precisa reprovar, e precisa repudiar esta prática como sendo uma prática antibíblica, uma prática que vai de encontro aos princípios bíblicos de uma vida cristã segundo Deus e segundo a sua palavra. Está aqui, ó, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. O arrependimento como sendo uma mudança interior de disposição. disposição quanto ao pensar, disposição quanto ao sentir, disposição quanto ao agir. Ou seja, a palavra grega para arrependimento pressupõe certamente uma mudança interior e completa na sua maneira de pensar. Ou seja, talvez você até então defendesse algo como verdade. E agora, quando você lê a Escritura e a luz de Deus vem ao seu coração, você então muda a sua maneira de pensar e você fala, bem, eu já não penso mais assim, porque uma vez que a luz de Deus chegou ao meu coração, uma vez que eu entendo a verdade de Deus, então aquilo que outrora eu aprovava, agora eu reprovo, agora eu abandono e eu não mais prossigo nessas práticas antibíblicas. Vejam, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Volta à prática das primeiras obras. A igreja é convidada a abandonar tudo o que foi inovação, tudo aquilo que é antibíblico, que é extrabíblico, e a igreja é convidada a voltar à prática das primeiras obras. Olhe para a Escritura, a igreja não tem o direito de inventar, de reescrever a Bíblia. Eu sei que muito do que eu digo e do que eu prego para algumas pessoas são consideradas novas. Entretanto, o que eu falo não é novo. O que eu falo está na Bíblia Sagrada e sempre esteve no século passado, no século antes do passado e em todos os séculos, sempre esteve aqui. Talvez os cristãos estranhem esta mensagem porque eles estão desabituados a lerem a Bíblia. Não têm o costume de ler a Escritura, porque seus ouvidos estão habituados a mensagens de púlpito, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo na sua segunda carta, como que quem sente coceira nos ouvidos e se dão aos mestres para que as suas palavras possam entrar e trazer a eles algum prazer, uma sensação de satisfação, porque falam aquilo que o povo quer ouvir. Mas a palavra de Deus nos convida a uma mudança. A palavra desta manhã é arrependimento. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta. Volta à prática das primeiras obras. E se não, ou seja, se você, irmão, e se você, igreja, não proceder com o arrependimento e com a mudança de atitudes, diz o Senhor Jesus, ele virá a ti. Esse venho a ti é um ir de julgamento. Ele irá a ti e vai mover do seu lugar o seu candelabro. O candelabro, como sendo uma fonte de luz, quer dizer o testemunho. A igreja está na terra como uma testemunha. Já disse Jesus em Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. A função da igreja é estar aqui como coluna e baluarte da verdade, tem uma função espiritual de testemunhar a respeito de Deus e de sua vontade. Mas se a igreja insiste nas suas más obras, o Senhor remove o candelabro, remove o candeeiro, ou seja, tira o testemunho dos nossos ombros e nós nos tornamos apenas um estorvo. Porque um candelabro, se não tem a sua única função de iluminar, estando ele apagado, ele serve tão somente para servir de tropeço para aqueles que andam nas trevas. O Senhor diz que ele não somente reprova a atitude, mas ele diz que se a igreja não se arrepender, ele tira dela o testemunho, a sua função. E de maneira que vem então uma promessa em contrapartida, no versículo 7, dizendo ao vencedor. Ou seja, se ao contrário de você resistir à voz do Espírito, você der ouvidos, você nesta manhã, se você der ouvidos à voz do Espírito de Deus, voltar à prática das primeiras obras, abandonar tudo aquilo que entrou no seio da igreja em razão do seu abandono do primeiro amor, o Senhor promete te dar um galardão no reino milenar. Ou seja, você vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, é uma promessa de um desfrute especial, é um desfrute extra de Cristo. Hoje, você já desfruta de Cristo, da árvore da vida. Na eternidade, você desfrutará de Cristo, a árvore da vida. Mas somente o vencedor terá um desfrute especial, um desfrute extra, como uma recompensa, como um galardão durante a manifestação do reino milenar. Jesus vai introduzir somente os cristãos vencedores, somente aquele que vencer a degradação, aquele que ouvir a voz do Espírito Santo. Neste caso específico, aquele que ao ouvir, ele se lembra de onde caiu, ele se arrepende e ele volta à prática das primeiras obras. Estes que assim procedem são vencedores e, portanto, terão um lugar especial, um galardão, uma recompensa, um prêmio a ser desfrutado. É um desfrute especial de Cristo durante o reino milenar. E eu te pergunto, meu irmão, e eu te pergunto, minha irmã, não desejas tu esse desfrute especial de Cristo no seu reino? Não deseja você ouvir naquele grande dia as belas palavras dizendo: servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Você é convidado a não somente ser um cristão, como você já é, porque você já recebeu o Evangelho, mas você agora é convidado a ser um cristão vencedor. Lembre-se, muitos são os chamados. Os chamados quer dizer a assembleia da igreja, mas poucos são os escolhidos a estarem com Cristo na manifestação do seu reino e terem a Cristo como um desfrute extra e um desfrute como um prêmio, um desfrute especial de Cristo, uma recompensa, um galardão durante os 1000 anos em que Cristo e a sua igreja, os vencedores, reinarão sobre a terra. Eu quero aproveitar este momento e estender mais uma vez o nosso convite para que vocês estejam conosco na nossa reunião da Ceia do Senhor, que acontecerá amanhã às 9 horas da manhã no nosso local de reuniões. Anote aí o nosso endereço: QNE19, lote 40, Taguatinga Norte. Nós vamos celebrar o partir do pão, celebrar a morte do Senhor, celebrar a ressurreição do Senhor, vamos celebrar o Deus triuno. Venha você e a sua família, venham entoar canções que declaram o nome do Pai, que declaram o nome do Filho, que declaram o nome do Espírito Santo, que celebram o único e verdadeiro Deus. Venha juntamente conosco também receber uma forte palavra que vai impactar o seu coração, uma palavra ministrada a partir da Escritura, uma palavra que nos traz visão, uma palavra que nos traz discernimento, que nos traz revelação, uma palavra que nos traz força, vigor espiritual, para que nós possamos prosseguir neste caminho, servindo ao Senhor e aguardando pela sua segunda vinda. Lembre-se, servir ao Senhor não é viver uma vida de mera instituição religiosa. Servir ao Senhor é amá-lo, é conhecê-lo a cada dia na sua palavra, juntamente com aqueles que amam a Jesus Cristo e aguardar pela sua segunda vinda. Amanhã, às 9 horas da manhã, no nosso local de reuniões, venha você e a sua família celebrar conosco a Ceia do Senhor, o partir do pão. Tenham todos um bom dia e Jesus Cristo é o nosso Senhor.